Atenção, mulherada! Agora é a vez de vocês! Venha! Tá com tudo, tá cuidando do corpinho, indo pra academia pra deixar o bumbum durinho. Cuidando da saúde é muita dedicação, pra ter barriga de tanquinho e ficar com rabetão. Quer saber a receita pra ter um shake sarado? Se liga no movimento, não quero ninguém parado. Quer saber a receita pra ter um corpinho sarado? Se liga no movimento, não quero ninguém parado. Agacha que cresce, agacha que cresce, e na aula de dança ela empina, pula e desce. Agacha que cresce, e na aula de dança ela empina, pula e desce. Agacha que cresce, agacha que cresce. Ai! Agacha que cresce, agacha que cresce. Oi! Agacha que cresce, agacha que cresce. Tá bom? Ela só quer ficar gostosa e aliviar o estresse. Alô, galera da Malhação, vamos cuidar da saúde. Faz bem pro coração. Venha! Portal A mulherada tá com tudo, tá cuidando do corpinho, indo pra academia pra deixar o bumbum durinho. Cuidando da saúde é muita dedicação, pra ter barriga de tanquinho e ficar com rabetão. Quer saber a receita pra ter o corpo sarado? Se liga no movimento, não quero ninguém parado. Quer saber a receita pra ter o corpo sarado? Se liga no movimento, não quero ninguém parado. Agacha que cresce, agacha que cresce, e na aula de dança ela empina, pula e desce. Agacha que cresce, agacha que cresce, e na aula de dança ela empina, pula e desce. Desce, desce, desce, desce. Aquece, desce, desce, desce, desce. Alivia, meu bem, o estresse.